Lanterna Verde irá cruzar, Lanterna Verde está de pau duro, Lanterna Verde vai fazer amor com a Alerquina, Lanterna Verde vai fazer amor com a Alerquina, Alerquina está falando com Lanterna Verde está falando com a Alerquina, então os dois estão combinando uma coisa. Lanterna Verde está ereto, ele está dando seu pênis para a Alerquina, Alerquina está lambuzando seu pênis, está chupando seu pênis, a Alerquina está chupando seu pênis. Ele vai gozar, daqui a pouco tempo ele vai gozar, porque ele é o Lanterna Verde, sua esperma sai verde, porque ele é o Lanterna Verde e ele está gozando, que ele está tendo um momento de ereção sexual, que ele é a Lanterna Verde, e a Alerquina está fazendo seu prazer sexual com ele, os dois estão juntos, estão fazendo alguma coisa que ele só sabe fazer, que eles gostam de fazer. Lanterna Verde ereto, Lanterna Verde ereto, Lanterna Verde ereto, que só sabe goza verde. A Alerquina gosta do Lanterna Verde, é. A Alerquina gosta do Lanterna Verde, Lanterna Verde gosta da Alerquina. Os dois se gostam, os dois se amam, os dois se gostam juntos, os dois se amam juntos, os dois se amam. Fazem o que querem juntos, porque são namorados.